Sei que você gosta de dançar. Agora dança coladinha no meio do salão. Não se sinta só, pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Corpo suado sentindo a pulsação. Não se sinta só, pegue na minha mão. Quero ver vocês, vai. Pegue na minha mão. Passa a mão. Pegue na minha mão. Mas se você quiser algum mais emocionante, é o seguinte: pegue na minha e balança. Balança o bom, vai. Pegue na minha e balança. E o balanço. Pegue na minha e balança. Pegue na minha, pegue na minha mão. Pegue na minha e balança. Se você quer dançar. Começou a alegria beta, bom? Você que tava aí deprimido no Natal, falando, beta pobre conseguiu dinheiro de novo, foi atrás da porra da GP, não veio gravar o programa. Voltei pra dibrar, pra trazer alegria. É Natal, é felicidade, então é alegria. Tamo aqui mais um dia pra resenha beta, especial de Natal. Dia de alegria pro beta, né, Natal, junto com a família aí, recebendo presente, comendo peru, né? Tira o peru da boca, viu? Que agora é a hora da felicidade. E hoje estamos com a galera nova aí. Estamos com ele que é ele. A estrela beta do emprego. Chupes Corno de RH. A estrela beta do emprego. Você tá aí, Chupes Corno? Eu tô aqui, cara. Estrela beta. Queria muito ser esse cara mesmo, viu, beta pobre. Mas estamos aí. Estamos na luta. Até no Natal a gente tá aí, cara. E ele que tá aí, miserê, sempre. Lasca. O alfa, um alfa entre nós. Gado Perifa, tá aí, Perifia. Olé de mesmo, vagabundagem. E o outro aqui é do Rio de Janeiro, né? Ele é beta e ele é do Rio de Janeiro. É o beta carioca. Tá aí, ô beta carioca. Estou aqui, beta pobre. Salve, beta. É o dia de alegria hoje, então é Natal aí. Então vamos dizer aí, cada um vai falar o que fez no Natal. E você? Começando por você aí, Perifa. Tá fazendo o que no Natal aí? Comendo peru? Como é que tá? Então, na verdade, meu Natal é bem monótono, porque minha família não comemora, tá ligado? Sua família até chama de Jeová? Não, minha nunca comemorou não, mano. Nunca teve esse bagulho não, tá ligado? E você, Chupisco, nesse Natal aí? Tá feliz? Então, cara, eu tô bem, cara. Eu passei o Natal aqui com a família, comemos costela, peru. O peru tava bom? O peru tava bom, pô. Sequinho. Do jeito que... sem vaselina, né? Sem vaselina. Ele sem vaselina, entrou sem vaselina. Tava sequinho. Tava sequinha. E você, ô carioca, como é que tá aí no Rio o Natal, bem massa? É. Tá. Por enquanto está tranquilo, né? Bem monótono, como sempre, o Natal de um beta. Mas nós estamos aí. Ontem reunimos a família. Mas o beta, como sempre, fica com aquela sensação de solidão. Mas o beta pobre surgiu pra acabar com isso. O cara tem que agradecer, ele tá vivo no Rio de Janeiro. É, ganhou um fuzil de... Oxe, meu filho, é bom que você ganhe um fuzil de Natal da comunidade. É, amigo. Eu queria morar no Rio de Janeiro, ganhar um fuzil, ficar só de casa aqui. Se tiver um apocalipse zumbi, quem morre primeiro é você do que ele, que ele tem fuzil. É isso aí, cara. Você acha que o cara tá de roleplay? O cara tá de fuzil no rolê, cara? É. Pode falar. Eu não moro na periferia, ok? Eu não moro na periferia. Ah, então você tá... Então é... Né? Que beta é esse? O beta estereotipando o beta, hein? Que isso, o beta? O beta não mora na... Eu não moro na periferia. E não é, beta? Não moro na quebrada, e é beta? Não moro na favela. E é beta? Como é que é isso? Eu sou beta. Então não moro no Rio de Janeiro. Se não mora na periferia, não moro no Rio de Janeiro. Não, pô. Então é um bug na Matrix. Não é beta, pô. Infelizmente eu sou beta. Então vamos contar aí como é que vocês chegaram aqui no canal do Beta Pobre. Vocês vieram aí, como foi aí? Teve que pagar, teve que fazer o quê? É pagar uma GP pro Beta Pobre, seu microfone tá meio bugado aí, ó. É, como foi que vocês fizeram pra conseguir participar da resenha beta? Falei, puxa, os caras acham que tem que pagar, tem que comprar uma GP pra mim, tem que pagar 500 conto. Fala aí que é de graça essa bagaça. Com certeza, cara. A gente faz parte da filosofia masculinista aí, jovem. Esse negócio de pagar pra ter amigo, isso aí não... Só na TV mesmo. Aqui é de graça, né? Pra ser amigo do Beta Pobre é de graça. Exatamente. Na verdade, eu cheguei grato. No... Pode falar, velho. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Perifa. Manda bala aí, Peri. Na verdade, eu conheci o Beta Pobre, que eu tava lá no canal do Knut, né? Eu entrei no Discord, né, só pra ver quem tava lá, né? Eu já cheguei ameaçando já, mano. Olha aí, seu arrombado do caralho, tá metendo louco, mano? Tô ligado que você é Shed, aí ele me mandou uma foto, eu falei, meu Deus do céu. Se iludiu logo, já viu logo, né? Falei, eu vou te ajudar, amigo. Eu que vou te auxiliar. Viu que eu digo que é gráfico de play? É gráfico de play ou não? É 3D de Nintendo. 3D de Super Nintendo. Mas tamo feliz, velho. Tamo feliz. Gráfico de SNES. Esse mesmo. Esse mesmo. Não tem esse negócio de ficar chorando, não. Cara, vou falar e mandar real pra vocês, hein, cara. Quando o cara é betão raiz mesmo, oprimido, cara. Você chama o cara de Shed até dói na alma do cara, né, mano? Falta de vergonha. Ele gostaria muito que isso fosse verdade, né, cara? O quê? Queria ser que nem o Alfa Pobre aqui. Alfa Pobre faz miséria no mundo, amigo. Alfa Pobre? É, o meu amigo Alfa Pobre participou do primeiro vídeo do canal lá, das ex-namoradas. O cara é um fenômeno. As mulheres chegam assim, oi, ele, oi. E aí, pau, manda foto do peito. Ele fica assim, oxe, rapaz, ela, o que é que tem? É normal. Pra mim, beta, normal, se eu pedir uma foto... Não é normal. É, pra ele é normal. Ela falou que é normal então. Que onde você fala oi, oi, tudo bem, e recebe a foto do peito? É normal, é o cara já chegar pra trocar ideia com a mulher já mandar a real, velho. Olha, a gente é muito amigo, é melhor continuar nessa. Falou, valeu. Botar o cara na friendzone, né? Felizmente. Se eu disser oi, meu WhatsApp fica cinza imediatamente. Eu não tenho nem a chance de... Ela bloqueia, né? O beta, eu sei bem como é isso. Os caras falam que eu não quero. Os caras dizem assim, eu não quero, você que não quer, você que quer escolher. Diz, caramba, cara. Rapaziada, vocês falando esse negócio aí, eu escuto Beta Pobre, o Venom, falar que eu sou Shed e tal, mano. Deu Natal, só recebi acho que 3 mensagens de Feliz Natal só. Mas recebi, ainda recebi um pedido de namoro de Natal, seu descarado. Pedido lá aqui. Minha mãe foi fazer o brinde aqui do Natal, nós não comemoramos não, mas sempre tem o brinde, né? Aí minha mãe falou assim, que ano que vem eu tenho uma nora. Tá jogando a carta mágica em você da ilusão, né? Eu ativo a carta mágica, ilusão namoradora. Quando ativa essa carta, o meu filho fica iludido por uma capivara e namora. É barril essa carta mágica. Bote sua carta armadilha aí pra cancelar essa carta mágica. É como é que chama? Igual as cartas do Magic, né, cara? É, tem que anular, né? E vamos falar com o único cara aqui que tem um Pokémon pra chamar de seu, né? Um amorzinho. Como é ter uma pitanguinha pra chamar de sua? Olha, cara, falar pra você, cara. Quando você é beta e tem uma namorada, você se sente safe na vida, hein, cara? É uma alegria, né, velho? Agora o cara tá aí no Natal, amigo. Com a namorada aí assistindo, um abraço, um beijo na alma pra senhorita, sua esposa, namorada, sei lá. Porque beta só vai ter um, aí ele já considera logo esposa, ele já pensa logo no longo prazo. É bem por aí mesmo, cara, é bem por aí mesmo, cara. Quando você arruma uma que não quer te fuder, você já... Ela não... Já abraça, já vai. Não quer lhe lenhar e quer deixar você, né, entendeu? Não quer lhe fuder, mas quer deixar você. Então você... Ó, que... Mulher exceção, né? Mulher exceção. Unicórnio. Oh, e por incrível que pareça, cara, a gente se conheceu no Tinder, mano. Aí você é porque você é diferenciado. Você não é tão beta, não, ô chupisco. Caramba, rapaziada, mano. Ô, tem que trabalhar amanhã e depois, mano. Tô doidinho pra ir pegar logo o doutor consulta, pagar 100 reais, tá ligado? E pegar atestado até quinta que vem. Pô, é essa, velho. Faz isso não, o trabalho é tão bom, aquele trabalho só ali, cheio de mulher, cheio de capivara. Querendo... É, falar pra você, hein, cara, o beta pobre, o bichão aqui tá coçando o cu com a unha, velho, pra arrumar um job aí, mano. Porra, eu tô ficando, mas eu tô com a autoestima boa, velho. Tô feliz, pô, você, vai até avisar o pessoal aqui, ó, vocês aí que não entenderam que não saiu o episódio do GadoCast, ou o que aconteceu? Denunciaram o GadoCast de novo por causa do episódio lá das Grande Prêmio de Fórmula 1. Um abraço, um beijo pra todas as... Que foi, rapaz? Eu não consigo ficar sério com esse cara, velho. Grande prêmio de Fórmula 1. Ah, as grandes prêmios de Fórmula 1. A gente não quis, de forma alguma, ofender as grandes prêmios de Fórmula 1. Vocês são as musas... Vocês são a Mona Lisa dos betas, o grande prêmio de Fórmula 1. As GPs, né? Então, com certeza, um cara. Beijo na alma de toda a gente. Na alma, o que eu quero. Uns querem seu corpo, o Beta Pobre quer seu corpo e sua alma. Ó, que cara diferenciado. Um beijo na alma de todos vocês. E aí, ela acabou sendo denunciada o canal. Então, tem um canal, é GadoCast Renegade. Eu vou deixar o episódio de Natal aí na descrição. É o GadoCast Renegado, em cima da moto Harley Davidson. Então, eu vou deixar o episódio na descrição aí. Teve oração, amigo. Você que não recebeu um Feliz Natal, você vai ter Feliz Natal. Você vai ter a história do Beta Pobre de Bran, amando, se amando com a GP. Você vai ter falando sobre o Menino Jesus. Vai ter oração do Beta Pobre junto com o Knut pra que você tenha um bom ano. Então tem que ir aí na descrição. GadoCast Renegade, né? Então vamos continuar aí com o podcast. Vamos falar com ele. Vamos dar atenção a ele aí. O Beta aí do Rio de Janeiro. Quer contar uma história sua? Conta a história sua aí, o Beta do Rio de Janeiro. Ah, claro, Beto. Já se leu por causa de capivara? Já se fudeu? Já muito, muito. E como você, eu tive uma criação cristã. Embora eu tenha a fé, eu acredito no evangelho, mas existe, principalmente para o Beto, que foi criado no contexto religioso, aquela ideia de mulher casta, pura, é muito o que acontecia na época medieval. Você vê a literatura medieval, aquela parada do amor inalcançável, da mulher como um ser distante, né? Porque aqui tem zoeira, mas aqui também tem cultura, amigo. Você vê a literatura, tem aquelas poesias, né? Você vê que Shakespeare, ele já bota aquele negócio de Julieta é aquele amor impossível, que as famílias são rivais. Então a gente conseguiu botar isso no nosso coração e a igreja só faz aumentar, né, o Beta do Rio de Janeiro. Exatamente, é aquela visão quase como se ela fosse uma divindade, na verdade. Divindade que precisa ser alcançada. Protegida, né? É a síndrome de Ceia, né? Tem a síndrome de Shiryu, que é os caras que querem ir pra batalha com as mulheres sem usar armadura. E tem a síndrome de Ceia, né? Que a mulher é aquele ser que merece toda a defesa, você se mata, você vive em função de defender a sua Saori, né? Você escolhe uma Saori e fala, vou defender você, Saori. Mas a sua Saori está sentando no báculo de outro, né? Está sentando no báculo de outro. E é a mais pura verdade, cara. Se você for ver lá, a Saori lá tem, como é que chama? Um dos episódios lá da série, cara, que ela tá com outro cara lá, os caras foram salvar ela nem queria ir embora, os caras levaram ela forçada, mano. Ali é o episódio, é o prólogo do céu, né? Prólogo do céu. Mas pode continuar aí. O que foi que aconteceu nesse caso aí? Você foi pra igreja, começou a idealizar as meninas e aí aconteceu o quê? Bom, eu comecei a idealizar algumas garotas, mas eu percebi e eu era um betaço. Eu era aquele beta, sabe? Bem carinhoso, aquele beta varão, o varão beta. White Knight, né? É. O Cavaleiro Branco. É, o varão beta. Então, eu lembro que durante a escola dominical eu fazia o exercício da menina sem que ela me pedisse. Olha a Betice, olha o nível da Betice do cara. É, mas às vezes o cara, ele quer muito o senhor, tá vendo? O cara quer tanto. O homem é um ser santo, amigo. Ele, além de fazer a atividade dele, ele queria mostrar que amava mais o senhor, ele fazia a atividade da outra também, né? É a santidade. Exatamente. Né? Pra ajudar as irmãs, as varôs. Mas, como vida de beta não é fácil, eu percebi que eu não tinha muita atenção, que quando acontecia reuniões eu ficava destacado, que às vezes as meninas me chamavam de estranho. E depois eu percebi, beta pobre, eu não sei se tem mais algum beta que foi criado ou que ainda é, mas existe no contexto religioso posições de status importantes, principalmente para o beta. Por exemplo, então, quem recebe atenção é o músico, é o filho do pastor, é o filho do membro mais influente da igreja. É porque músico, o cara chega assim pra menina, né? Você toca como eu toco? E pegou, né? Exatamente. Então, às vezes eu realizava uma determinada menina, depois alguém mostrava o vídeo ou a foto dela fazendo aquelas coisas. Aquelas coisas o quê? Tem que contar o que foi que ela tava fazendo, o quê? Tava brincando de frisbee? Tava jogando bola na rua, a menina? Exato. O que foi que a menina tava fazendo, pô? Fale o que a mulher tava fazendo, não tenha medo, não. Fazendo aquela famosa chupeta, né? Ah, rapaz, entendi. Ela tava tomando leite em mamadeira de carne, né? Entendi. Então, enquanto, quer dizer, enquanto o Beto tá lá certinho, varão valoroso, humilde, né? Tentava ser o rapaz que decente, idealizava a menina, fazia os exercícios, chegava cedo na igreja, tentava de qualquer maneira sentar perto da, da guria, e ela só fazendo a festa. Filho do pastor, música. É, esse negócio de status na igreja é Freud mesmo. É que ela queria muita proteína, pô. Não, não adiantava o leite normal, não. Ela tinha que tomar leite de gente também. Ela tava, como é que chama, fazendo academia, precisava de proteína fresca todo dia. É, né, infelizmente. Cara. Aí aconteceu o quê? Vai, conta aí. Você se apaixonou pela menina? Como foi que aconteceu essa porra aí? Bom, então, essa tinha uma guria em especial de que eu gostava muito. É, eu fui até incentivado por determinadas pessoas. Poxa, investe nela. Ela é legal. Ela é bacana. Ela é diferente, não é como as outras. Entendeu? Eu ficava naquela, né, como um beta. Sempre atrás. Enviava mensagem. Tentava uma aproximação, digamos, até íntima. Mas eu não conseguia. E depois, chegou pra mim, imagens dela enviando nude pra um cara que era, assim, ele era empresário. Na verdade, ele não era empresário, ele era um... Era empreendedor, né? Empreendedor. Tinha uma lojinha, isso. Tinha uma lojinha e então. Tal. Exatamente, é, ele era vereador na cidade e tinha uma empresa muito conhecida. E como ele era um membro influente, evidentemente, né? O filho dele era o alfa da situação. Então, os olhares das meninas se voltaram para o garoto. Sim, sim, sim. A mulherada fica... A chance com ele diminuía de morrer de fome, então esse aí é o Shed da parada. É o potinho de ouro no fim feio, do... Hein, Beto? E o cara feio, hein? Mas aí, amiga, o poder do mono... Eu peguei uma 7/10 por causa do dinheiro. Exatamente. Aí a menina foi lá e ficou mandando... nudez, né? Nudez. A garota, né? A mulher ficou mandando nudez pra, pro carinha lá. Foi isso? A foi menina isso? Da igreja? Da igreja? Ela era da igreja! Ela mandou nudez, foi? Um dia desses aqui, eu até recebi uma fotinha de uma irmã aqui, que eu nem acreditei. Era cada posição, rapaz, que colocava aquela Alexis Texas no chinelo. É, ela faz até acrobacia, né, pra mandar o nude. Exatamente. Né? Mas aí, você já teve namorada já, ô Beta Carioca? Não, nunca namorei. Beto não namora, né? Eu namorei. Não namora. Eu namorei, porra, eu sou Beta. Não, mas você não é Beto, não. Você não é Beto. Você não é Beta. O Beta Raiz, não, o Beta Raiz nunca tocou numa mulher. Não, esse eu concordo com você, cara. É aquele cara, tipo, como que chama? Aqueles japonês é o tacão da vida mesmo. Nunca não, velho. Eu sou mulher. Beta é desgravado. Homem herbívoro. Herbívoro, não, não. O Beta pobre é o homem herbívoro. Já ouviu falar nesse termo? Já, os meninos que não. De pesquisa, já. Não faz mal a ninguém, o menino, né? Rapaz, o meu negócio era que eu. Quando bateu 16 anos, eu me despiroquei da vida, que eu falei, rapaz, eu tenho que beijar uma mulher, velho. Eu não tinha beijado uma mulher com 16 anos, velho. Eu falei, que desgrama é essa, velho? Não pode ser assim o mundo, não. Saí intimando as mulheres tudo. Procurava gatice com mulher de todo nível, amigo. 4, 3, eu tava procurando gatice. O máximo que eu ganhei foi merenda, né? As meninas pagavam merenda pra mim, mas me dar um beijo ninguém queria. Também tinha dente quebrado, né? Puta, hein, Beta Fome. A mulherada é cruel com isso, hein, mano. A culpa não foi minha, não, velho. Foi porque o pivete brigou, eu tava de costa, caiu. Eu só vi dois caras caindo, batendo na minha. Eu de costa, dois caras caiu por cima das minhas costas, assim. Teve uma vez que eu quase namorei com a mina da igreja também, mano. Só que ela namorava com um maluco lá que era. Aqueles caras lá que cuidam do projetor da igreja, tá ligado? Ela. Ah, esse maluco tem status, mano. Tá porra, mano. É, pra você ver como é que só tem uma função, é tipo biqueira, cara. É, nesse nível. É. Olha aí. Se liga nas ideias, rapaziada. Aí eu tentei ficar com ela antes dela namorar com ele. Ela falou que não queria, não sei o que. Isso que os caras falam que eu sou chedizão. Mano, o cara é feio, rapaziada. Eu me considero feio, mas ele é muito, muito. O cara era judiadaço. Mano, ele era feio, ele não tinha, ele não era 3/10, ele era 0,5/10. Pera aí, era uma caixa de ferramenta de feiura? Não, o cara era péssimo, mano. Aí ela começou logo a namorar com ele, eu fiquei, mano, em estado de fúria total. Eu falei, mano, acredito que eu perdi essa mina pra esse lixo, né? Mas até então, suave. Aí... Ah, mas é o que a gente tava falando, né, cara? O cara tem uma funçãozinha ali na igreja, ele já sobe um status, mesmo que ele seja um peso pra papel, não tem um trampo, o cara é um boçal. Mas mesmo assim, já subiu um status ali na igreja, né, cara? É, exatamente. Agora, se ele for um obreiro, ou então aquela pessoa que é responsável pela limpeza, infelizmente ele é muito discriminado. Tu era da Universal, é? Não, era não. Pentecostal mesmo. Ah, entendi. E você foi da igreja? Você foi da igreja ou foi perifa? Não, eu ia pra igreja direto, pô. Só que aí depois eu parei de ir. Tá, mas continue contando aí, não vou atrapalhar, não. Continue contando aí. Aí, suave, né? Aí ela começou a namorar com ele e tal. Só que aí depois eu... Aí ela terminou logo com ele, tá ligado? Eu fiquei sabendo. Aí eu tinha logo o número dela. Só que eu não falava com ela desde que ela começou a namorar, né? Aí eu tinha o número dela, fiquei sabendo que ela tinha terminado. Eu loucão, tá ligado? A cabeça era umas 2 horas da manhã. Logo liguei pra mina, mano. Porra, bichão mesmo. Mas eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 16 anos na época, ela tinha o quê? Uns 15, 14, mas a menina já tinha corpo de mulher já, mano. Já, então já tava. Já se tá já tinha corpo de mulher, amigo, infelizmente eu acho que ela estava já usando anticoncepcional, né? Calma aí que eu sei essa parte. Aí, parça, liguei pra ela, atendeu, nós ficamos trocando ideia mocota, ficamos até umas 6 horas da manhã. Aí depois ela falou assim, amanhã eu vou te ligar meio-dia. Eu falei, demorou. Só que eu não fiquei acreditado que ela ia ligar, né, parça? Porque pra mim ela só me atendeu pra saber quem era e pá. E só ficamos conversando por isso mesmo. Mano, no outro dia eu fiquei contando as horas pra essa mina me ligar, parça. Parecendo um bicho do lado do celular, do lado do celular ali, né? Isso, aí deu meio-dia, ela não ligou. Quando deu 12:05, eu acho, ela ligou, parça. Eu falei, nossa, quando atendi, tudo alegre, né, pá? Nós começamos a trocar ideia e tal. Aí... Tinha logo uns amigos meus aqui em casa no dia. Ela falou assim, ah, mano, acho que eu não vou pra escola hoje não. Aí eu meti o louco, né? Vim aqui pra casa e passo. Claro que vi já, doidão na cabeça. Aí ela viu, mas eu falei, mas meus amigos tá aqui. Ela falou, mano, não tem problema não, é só eles me respeitarem e tal. Eu falei, tá bom, né? Vai, só os caras me respeitarem. É. Quando você tá iniciando é foda, né? Você acredita mesmo, né, velho? Que a mulher vai cair pra dentro da casa do cara com vários malucos. Ah, não, eu vou, não dá nada não, pô. Nossa, parceiro, mano, eu caí nessa, eu era molecão e a mina era muito bonita, mano. Aí tava apaixonadinho, né? Sabe aquele beta lá que quando vê a mina já imagina o futuro com ela? É, isso aí, você sabe que você é beta nisso aí, você tem essa... Eita, caiu aí, né? Caiu o microfone do beta. Prossegue, ele tá escutando aí. Tá escutando, beta? Meu Deus do céu, será que tá escutando? Eita, eu acho que sim, ele tá aqui na calma, velho. Pô. Meu Deus, olha que coisa bonita. É, amigo, você tá ajudando a Beta pobre com o microfone novo. É um fonezinho também não mata não, viu? Ou vocês ajudam, vocês vão continuar na betice sem alegria. Meu Deus. Agora continue a porra da história, viado. Ah, beleza, então. Aí eu parei... Problema técnicos. Alô, não feminista, não. Você não vai atrapalhar o podcast. Continua aí, velho. Pode continuar que se ela vier, já sabe. Eu parei onde mesmo? Até esqueci agora, mano. É, as forças do mal, amigo, as forças do mal. Saia, maligno. Ah, que eu falei que eu ficava imaginando, né, que eu ia namorar com ela, que ela vai ser um bagulho ter filho. Aí eu falei pra ela, mano, mas tem uns amigos meus aqui em casa. Isso era, acho que um dia não era logo o jogo do Barça, mano. Aí ela falou assim, ah, não tem problema não, só eles me respeitarem, ela veio aqui pra casa, né? Já tô imaginando aqui o que aconteceu. Ah, meu Deus do céu, vai, continue. Não, ela veio aqui pra casa e tal, aí aqui, minha casa é grande, tá ligado? Aí nós ficou do lado de fora, né, conversando na varanda, e meus amigos estavam assistindo o jogo aqui dentro, pá. Aí eu trouxe ela pra dentro, na cozinha, né, e os moleques estavam assistindo na sala. Aí nós sentamos na mesa, começamos a trocar ideia e tal. Ela falou, nossa, é altão, né? Ela falou assim, fica aqui do meu lado. Aí eu fui do lado dela, tá? Ela logo me deitou. Magui já tava já apontando pra onde? 12 horas já, amigo? Parecendo aí um guerreiro levantando a espada. Não, aí ela mesmo pegou e me beijou e pá, né? Aí eu falei pra ela, vamos lá no quarto, não sei o quê. Mano, eu era muito inocente, mano. Muito inocente, pá. As primeiras, pá, assim, ela mesmo. Falou. Aí nós foi lá pro quarto e tal, aí nós começamos a ficar lá, só que eu nem tinha coragem de passar a mão na bunda nem nada, doidão. Isso aí, então, isso aí você pensa na depois. Mas quando você é novo, você não pensa em meter mão de bunda de mulher mesmo, não. Continue. Quê? Quando você é muito novo, você não pensa em sair metendo mão na bunda de mulher, nada disso, né, velho? Nada. Sim, continue contando, pô. Tamo todo mundo lhe ouvindo aqui. Aí beleza, né? Aí eu não tive coragem, né, parça, de fazer nada, né? Desde tal. Aí, beleza, né? Aí ficamos tal. Ela falou assim. Olha o que ela falou. E vocês falaram esse bagulho aí do jubileu duro. O meu nem ficou, parça, quando eu tava beijando ela. Eu era moleque. Pô, amigo. Aí depois ela pegou e falou. Aí depois ela foi embora, né? Aí nós só ficou, eu beijo e tal, foi embora. Aí de noite já me ligou e tal, ela ficou trocando ideia, né? Ela falou assim, não precisa ter vergonha comigo não, eu já fiz várias coisas. Ela já tava esperando já o quê? A banana, maldade. O inhame, meu filho, ela tava querendo que você colocasse o inhame e você ficou aí. Não, aí é... E continua, vai, porra. Aí vai, ela vai, falando, vai. Não precisa ter vergonha não, não sei o quê, eu já fiz várias coisas. Aí eu falei, caralho, mas você é da igreja, tio, como assim, já fiz várias coisas? Ela é da igreja, amigos, ela é da igreja. Eu gosto muito. É a Babilônia na terra, essas meninas, rapaz. Continue, querido. O que foi que aconteceu depois? Aí ela falou assim, eu já fiz várias coisas. Aí eu falei assim, mas que tipo de coisa? Ah, já transei, já chupei. Ela falou que já tinha até o cu, rapaziada. Eu falei, mentira, mano. Parça, a mina tinha uns 14, 15 anos, mané. E você também era novo, né? Você também era novo, pode enfatizar que você tinha 16 anos, então você também era menor de idade, pra não achar... Então, mas era pra ser mais que ela, né? Você tava esperando uma parada mais light, né? Hã? Tava esperando que a menina ia querer só dar beijinho em você, fazer carícia. Você esperou que ia ser uma parada mais light, né, mano? Não tinha essa maldade ainda. Você queria dar seu coração a ela e ela queria lhe dar um golpe fantasma de xereca. Isso. Aí até então, suave, né? Aí aconteceu isso daí. E você bagaçou a mulher, velho? Calma, meu amigo. Ô, menino apressadinho, nós tem hora ainda. Aí aconteceu isso aí, né? Ela falando os bagulho, eu falei, mano, mentira. Aí ela pegou e falou assim, amanhã acho que eu não vou pra escola de novo não, acho que eu vou pra aí de novo. Mano. Eita porra, tô gostando muito dessa história, estou balançando os bracinhos. Já te elegeu já, cara, ó, esse tipo de história aí já tá comprovando que você não é beta porrista nenhuma, velho. Não, mas eu gosto das histórias, que as histórias prova verdade. Mas vocês não deixam eu terminar a história, cara. Se beta, não tá no gibi, hein. Continue, que eu estou de bracinho levantado aqui, parecendo um boneco de posto. Aí ela falou assim, acho que eu não vou pra escola amanhã de novo não, acho que eu vou pra ir de novo. Aí eu falei assim, demorou, né? Aí, mano, aí eu fiz o preparamento total. Tomei banho, lavei o jubileu, depilei. Comprei camisinha e não sei o quê. Aí, parça, se liga, ela veio aqui pra casa, tendo que falar baixo que minha família tava... Nada, você não tá dizendo que vai dar a bunda, pode contar tudo, continue. Aí ela veio aqui pra casa, né, pá. Aí eu fui encontrar ela, né. Fui encontrar ela perto de casa. Aí eu fui, encontrei ela e cumprimentei assim, só que não dei beijo na boca, né. Aí cheguei aqui em casa e ela falou assim, você não me cumprimentou na boca, você tá com vergonha de mim? Olha, porque, cara. Porque tipo assim, parça, como eu posso explicar? Eu sou um moleque bonito, parça. Todo mundo fala que eu sou bonito. Então já viu que você não é beta, né? Você não se acha bonito, mas não. Você é. Só... Então, eu não... Olha, quando minha mãe fala que eu sou bonito, eu não sinto firmeza nela falando. Imagine. Ela fala, você é bonito, eu fico... Ela, não tem firmeza nenhuma. Ela não consegue passar firmeza falando que eu sou bonito. Mas continue. E aí, teve o quê? Ai, mas ela falou, você tá com vergonha de mim, não sei o quê. Aí você, claro não, que não. Pô, é porque... Não, é porque eu era molecão, mano. Eu tinha a maldade com a minha. Aí eu peguei e falei assim, não sabia se você ia querer e tal, né? Eu nem fiz, né? Ela falou assim, não, como é que você pode fazer o que você quiser, não sei o quê. Ah, tá, eu tô doido pra achar uma que fale isso comigo. Ilumina, senhor, meu caminho pra acontecer uma coisa dessa. Que eu vou fazer, eu vou balançar, mexer as mãos assim, ó. Tudo que eu quiser, é? Que delícia. Continue, amigo. Aí, beleza, né? Aí nós ficou resenhando lá e pá. Aí eu era virgão na época, né? Aí eu falei assim, aí eu fui beijando, né? Fui pegando nos lugares, né? Aí, meu... Foi pegando na espada de Lion, né? A espada do Thundercat. Não, por da puta da Mini, pá. Ah. Só que eu era muito doidão, tio. Foi tentar dar dedada na mina pelo short, parça. Vito! Vito, lenda! Não, aí suave, né? Aí ela pegou e falou assim, meu... Caralho, não acredito que era tão moleque assim, mano. Ela pegou e falou assim, ah, mas no buraco não é aí não. Ai, cara, errei o buraco, parça. Aí suave, né? Aí fui continuando tentando e tal. Só que aí eu tava tentando lá e teve uma hora que ela olhou pra mim com uma cara feia, né? Eu fiquei em choque, aí eu parei. Aí eu falei assim, vamos lá pra cozinha lá, né? Aí ela fez mó carão. Como assim, véi? Como assim? Você tava com as portas do paraíso ali pra você e você falou, bora pra cozinha, véi? Que porra! Parece mentira, Bárcio, mas é verdade. O maluco é virgão, velho. Normal, mano. Virgão de que? Como assim? Eu não sei da situação dessa, não, véi? Não tem isso, não? Como é que pode? Tá ali, ó. A delícia, ele. O cara fora pra cozinha. Que porra é essa, velho? Não, pera aí, eu tô até suando aqui. Que desgrama é essa, véi? Não brinca assim, não, véi. Se eu for pra cozinha, você for fazer o quê? Que porra na cozinha? Tomar água, foi. Aí nós fomos pra cozinha e tal, né? Aí suave, aí nós começamos um pouquinho. Aí nós fomos pra sala. Aí nós começamos. Aí ela falou assim. Como é que ela falou mesmo? Aí eu acho que ela tinha me dado um tapa, parça. Eu falei, cuidado que eu vou te bater. É uma coisa assim. Aí nós começamos logo a brincar, tá ligado? De luta. Aí ela pegou logo no jubileu. Meteu a mão de jubileu. Aí, meu amigo, aí o homem, o gigante acordou, meu amigo. Aí o homem parecia uma pedra de parecia que uma kriptonita, hein, quebrada. Adamantio, né? Seu ela. Adamantio. Superman, a menina ficou fraca. É, mas ficou assim. Ficou assim, mas eu na hora eu fiquei com uma vergonha, né, parceiro? Falei, puta, mano, a menina vai... Né? Aí, mas foi ficando tarde. Aí ela falou assim, eu vou pra casa, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá bom, mas não tinha essa maldade, tá ligado? Você não meteu, peraí, parou tudo aqui agora. Não. Você não enfiou a banana na terra da menina, não, foi, véi? Não, aí não. Porra, peraí, véi, que eu tô bugado agora, véi? Ela botou a mão lá, o Magui ficou soluçado, e aí? Não, aí eu fiquei com uma vergonha. Véi, que porra é essa, véi? Por que não dá? Não tem o ditado mais certo que Deus não dá asa à cobra. Por que se me der asa, véi? Não, mano, quando você é virgão e pega essas minas rodadas, é isso aí, mano. As minas, elas já esperam a maldade. Vem cá, Pri, você já bagaçou essa mulher, velho? Me diga que você bagaçou essa mulher depois, velho. Calma. Continue. Aí, suave. Aí nós começamos a ficar, né, direto. Só que ela vinha aqui pra casa, eu não tinha coragem de fazer nada, parceiro. E ela me cobrava, né? Ela falou, não, pode fazer, você que tá conversando, não sei o que, não sei o que lá. Só que, tipo assim, as minas da igreja, esses bagulho, as minas pensavam tudo que eu era comedor, parceiro. Ah, Primeira pisada que... você, e você tentando se provar o contrário disso, né? Eu tô dizendo, provar, não. É como provar, eu falei a você, rapaz, não tem essa não. O homem é bom, a vagina o corrompe, amigo. É isso mesmo, cara. Esse ponto que o Beta Perifa tocou é interessante. Hã? É, esse ponto que ele falou sobre os caras que da igreja. É, posso... por incrível que pareça, eles são admirados. É, o cara que é comedor mesmo, ele, em vez de ela querer o cara que é honrado, que é, segue o caminho certo, ela fica doida pelo que ela sabe que é mal, que é agressivo, que chega assim, eu vou dar murro na sua costela, foi daqui que você veio, e dá um murro na costela, amigo, e dá outro murro na costela pra saber de onde ela veio, foi da costela, entendeu? É assim que elas gostam. Assim, continua, Carifa. Continua contando a história aí que tem que terminar com o final feliz. Tem que ficar feliz. É. Não, aí só. Aí, parça, aí eu comecei a ficar com ela direto, né? Só que aí, ela, como ela ia pra igreja, minha mãe gostava de. Do pessoal da igreja, né? Então minha mãe gostava dela. Só que minha mãe não sabe que ela era safadora das coisas que ela tinha me contado e tal. Aí minha mãe falou assim. É que nós ia pra praia, né? Aí mandou eu chamar ela. Olha, mano. Aí eu falei, não, vou chamar ela não, não sei o que, não sei o que lá, né? Inventei mó desculpa, né? E na época eu estudava de noite. E ela estudava em outra escola. Aí eu falei, aí, suave, né, parça? Outra escola. Aí eu fui pra escola e teve uma vez que eu cheguei. Logo a família da mina, parça. Nossa, tomei mó susto, cachorro. Mó susto, aí eu falei, boa noite. Tá cortando a porra? Cadê? Tá cortando. Fria, calma. Fale aí, vai. Aí você chegou lá, a família dela tava lá e deu o quê? Veja a internet aí, é, aí a aqui aberto. A família dela tava aqui em casa, né? Deu boa noite e tal. Aí minha mãe tava. Aí minha mãe logo chamando. Minha mãe chamou logo pra ir pra praia, né? Pra família dela, né? Pediu pra mãe dela, a mãe dela logo autorizou, parça. Mano, aí eu fiquei bravo, aí pro cachorro. Aí eu falei assim, puta, minha mãe chamou essa... E só que lá nessa colônia de férias aí, lá tem uma par de mina, parça. Lá vem uma par de gente e tal. Ia queimar seu filme, né? Você ia querer pegar as outras, né, poder? Não, mas até então, no começo eu fiquei bravo, né? Porque minha mãe fez o bagulho sem me falar nada, tá ligado? Só que aí depois eu parei pra pensar, eu fiquei mó feliz, né, parça? Que eu gostava da mina, tio. Claro, tomou já uma delícia dessa. Quando você é jovem, virgão é foda, né? Você acabou de falar a palavra que, é, como é que chama, a maior ilusão do Beto, eu gostava dela. É duro, né, velho? Mas é a mais pura verdade. Mas vai dizer que não apagou um pouco quando você viu que ela era safadona? Não. Tipo... Não, aí, mano, a gente gostava dela 100%, foi pra 75. Não é mais aquela coisa bonita que você amava, né? Você queria... Ah, você não queria só o corpo, você queria a alma dela. E quando você viu que a alma dela não era tão limpa, aí perdeu o encanto, né? Era só agressão agora, era só ofensividade. Então, porque a menina é bonitinha, né? Você falou que ela era bonitinha e tal. Ah, né? A menina era gata, pô. Essa menina, na época, você é louco. Até meus amigos, mano, falando, parça, essa menina aí, você tem que meter o namoro, parça, essa menina é gata. E a mina tinha o quê? A mina tinha uns 14, 15. Hoje em dia ela tá mais gata ainda, mano. Essa é mulher de São Paulo, parece que toma um chá de bonitão, rapaz. É isso que, discórdia é, velho? Essa gíria aí não esconde não, mano. Você é de São Paulo, cara. É um chá de bonitão que porra, parece que... Como é que é o que você falou, parceiro? Essa gíria aí não esconde não, cara. Você é de São Paulo, cara. Como assim essa gíria? Não, o jeito de falar, cara. Ah, tá. A mina tomou um chá de bonitol que não tem pra Beta essa porra. Que eu creio que tivesse um chá de bonitol. Aí os caras ficavam falando, né, parça? Essa gíria. Só que o que acontecia, parça? Eu ficava com ela, só que, tipo assim, por eu não fazer as coisas que ela queria, pá, às vezes ela ficava me tirando, tá ligado? Tipo, me zoando. Uhum. Aí teve uma vez que nós fomos pra uma festa, parça. Aí nós começamos a beber. Mas ficou muito louco, tá ligado? Aí começou. O pessoal começou a falar lá, começaram a brincar com esse pá. Aí perguntaram alguma coisa de mim pra ela, aí eu não lembro o que ela falou, mas eu fiquei nervoso, parça, na hora. Só que eu lembro que, parça, eu nunca vou esquecer disso. Eu fiquei com mais ódio que ela falou. Aí eu fiquei bravo, eu falei alguma coisa pra ela, tá ligado? Ela falou, não posso fazer nada, você é um puta, parça. Olha, mano. Você é o que, pai? Você é o que, pai? Eu não posso fazer nada se você... Mano, tá cortando a última frase. Fala de novo, é, se você é o quê? Eu não posso fazer nada se você é um bosta. Porra! Aí não, aí eu dava dois tapas na espada de igreja, como filho. Bora ali! Não, parça, aí fiquei putaço, tá ligado? Fiquei putaço, aí eu falei pros meus parceiros, mano, nunca mais vou ficar pra me tirar, não sei o quê. Acho que passou uma semana, fiquei com ela de novo. Claro, claro que eu... Já viu o Beto até palavra apaixonado, rapaz? Apaixonado, não, você não considera nem gente, que apaixonado ele não está no estado normal, não. Mas aí você viu, Lu. Violou o quê? É ela, pô, aí você violou. Não, não fiz nada não, ela falou isso aí, eu fiquei bravo, parça. Não tinha coragem de bater na menina, gostava da menina. Não, não é bater na menina não, pô, é botar o Yami. Não tô entendendo. Bilada, pô, bilada, surra de pombole. É. Não, cara, não. Não, não, ainda não. Deixa eu contar a história da praia. Isso aí foi antes da praia, esse bagulho de bosta aí. Aí depois, uma semana depois, eu falei que nunca mais ia ficar com ela. Só que aí, eu falei isso, parça. Aí eu falei, ô, vai se foder, menina, sai daqui, você é um lixo, caralho. Você é uma merda. Aí eu joguei o bagulho na cara dela, que ela tinha segredo, tá ligado? Tipo que ela já tinha feito com o maluquinho lá, tá ligado? Aí joguei na cara dela, na frente de todo mundo, falei, você já viu não sei o que lá. Pra aquele lixo lá, aquele moleque feio do caralho, não sei o quê. Que as negócio do... é do Zé Droguinha, mano. Isso aí é de praxe, cara. Não, mas o moleque era da igreja, cara. Pô, essa igreja é sua aí? Rapaz, velho. Acho que eu sou o único panaca de igreja, que eu nunca peguei ninguém. Nunca namorei com ninguém, nunca nem dei beijo. Essa mina, esse cara que ela ficava, era esse mano do projetor que eu falei no início da história. Ah. Foi ele que tirou o cabaço dela, ele que fez esses bagulho e tudo. Entendi. Mas pelo jeito, depois que ela iniciou no primeiro, ela meteu o pé na acelerador. Não, aí suave. Aí eu falei, mano, nunca mais vou ficar com você, sai daqui, seu lixo, não sei o quê. Aí logo saí da festa, tá ligado, parceiro? Fiquei uma semana sem ficar com ela. Quando isso foi no sábado, quando foi no outro domingo, ela ficou me ligando a tarde toda. Aí eu não atendi, ela ligou no privado, entendi. Pra saber quem era, que eu não sabia quem era. Aí ela falou, me desculpa, não sei o que, tô indo na sua casa, desculpa. Conversar com o caralho, você tá me tirando, me chamar de bosta, feito meus... Você é quem, não sei o que. Ela falou, tô indo aí, não sei o que. Aí ela veio, parça, começou a chorar. Que... Aí perdoa, né, que foi daí que minha mãe chamou ela pra ir pra praia, só que minha mãe não sabe. Só que o que, rapaz? Foi aí que eu perdoei ela. Aí nós começamos a ficar... Aí minha mãe me chamou, pai, né? Eu não sabia. Eu tinha parado de falar. Eu só sabia que ela era da igreja, que era na boa. Da... Era... Não sabia o que estava escondido atrás da. O lobo na pele de ovelha, né? É. Aí suave, parça. Nós fomos pra praia, né? Aí nesse dia que nós fomos pra praia, eu fui logo buscar ela na casa dela. Aí, parça, quem veio entregar ela? Logo o pai dela. E eu não tinha trocado ideia com o pai. Vi aqui. Vixi. Ai, e tipo, ele não sabia. Já logo querendo que você assumisse esse BO aí. Não, mas o pai dela não sabia que eu ficava com ela, cara. Ele não chegou a falar e falou pra ele. Só que eu acho que ele tinha uma noção, né? Aí só que eu fui com o noião, parceiro. Eu fui buscar a mina com de noia, com cara de noia da puta. Aí ele entregou. Não sei o que, isso aqui. Não sei não, deixa eu ficar em paz que a. Mas não sei. Aí, suave. Pra cá, de lá e... Deixa a aí chegou aí, lá. Seu porra. Deixa, fica só com o Discord que tá cortando a porra. Continue aí, vai. Aí chegou lá. Aí nós fomos pra praia, pá. Chegamos lá na praia, tinha uma pá de gente, né? Só que essa praia foi diferente, parça. Tinha mais homem do que mina. Que é o comum nas festas, né, velho? A mulherada vai aos pouquinhos, né, cara? Então, mas ela é colona de festa. Tá ligado? Aí nós ficamos uma semana lá, parça. Aí se liga. Lá tinha uma piscinona, pá. Pô, praticamente. Acho que era uns 3 minutos andando de pé chegar na praia. Aí nós começou a ir na piscina, né? Aí chegou umas meninas que eu conhecia de bem antes da Copa, mano. Antes, eu não sei essa mina aí. Eu fui conversar com ela. Estou. Isso aqui. Ixi, é minha. Isso aqui é. Tá bom então. Aí no outro dia. Ela falou assim, vou pra piscina, né? E ave, né? Pra piscina. Aí lá tinha tipo uma onda, né? Aí comecei a olhar lá de cima, de brincadeirinha com os caras. Os caras pegando, ela e jogando na piscina. Olha como é, amiga. Essas mulher, rapaz. Como é que pode, né, velho? A mulher fazendo só essa brincadeira com os caras lá que nem conhecia direito, joga na piscina. E ela foi a primeira ali que ela visse que estivesse na maldade pra violar, né, mano? Mulher, então, pô, bem isso, parceiro. Mano, na época eu era muito. Tá ligado? Até, mano, hoje em dia, até hoje em dia, mas depois chega nessa parte aí. Isso lá. Aconteceu isso daí. Aí. Nossa, eu fui pra piscina também, né? Aí os caras me conheciam também. Tá? Só os caras não sabiam que eu fui. Né? Aí os caras começaram logo a perguntar, né? Essa menina aí, cuzão, que é? Ixi, parça, é amiga da minha mãe lá daí. Pegar. Nossa, fodeu. Nossa, vai tentar, cuzão. Aí, pra cima. Aí, suave. Só que até então, parça, aí eu falei assim pros caras. É... Aí, os caras. Aí nós ficou lá na piscina e tal. Daí chegou de noite, eu fui tomar banho. Aí lá tinha logo um salão de jogos, né, parça? Aí começamos logo a jogar um na época. Aí não lembro, acho que tinha logo pernilongo nela, aí uma deu um tapa, tá ligado? Aí uma pernilongo bateu nela, deu logo um pitinho, né? Ai, aí ele falou assim, ixi, filha, tá gemendo, assim, o quê? Ela falou assim, no gemo não, quer saber no gemo não? Minha pera, fala que nem aquele garoto do programa lá, pera aí, porra. O pernilongo, tá, aquela porra tá cortando, não sei o que tá acontecendo. Fecha tudo aí, fecha a internet, aqui é o momento da alegria. Agora que chegou na parte que eu queria, ó. A parte que eu queria chegou agora. A maldade, que é pra acordar o Beto, é a Black Pill, vem agora. Mas antes da Black Pill, vamos pros comerciais. Então você aí que tá ouvindo mais uma vez o podcast aí do Beto, é amigo, tem que fazer o dibre aqui também. Você que tá ouvindo essa história maravilhosa de mulher, pernilongo, piscina, da igreja... Que fez a obra de engano, gente assistindo o jogo do Barcelona. É melhor que novela essa porra aqui. Tá aí na descrição. Apoia-se. Eu estou no chão. Você pode me apoiar, me dê a mão. Ajude o Beta Bombre aí no Apoia-se. Contribua. Pode ser até 10 temas aí, 10 talkies, que não tem problema nenhum. Tem o PicPay também, que você pode doar até R$1, eu acho. R$1. Não chegou a 1.000 inscritos, ainda não tem superchat pra você doar, então... Essa alegria aí, amigo. Se puder doar, tiver condições, estamos aí precisando da sua help. Help me, the please, because I need money to buy another thing. Então, ajude o Beta Pobre aí no PicPay ou no Apoia-se. Então, vamos continuar aí com a novela do Gado Perifa querendo pegar a menina da igreja, que não era da igreja, que era a menina do mal. Conta aí, Beto. Não, aí longo, ela falou longo, assim... Da gemida. Aí ela falou assim, não é assim que eu gemo não, quer saber como que eu gemo, parça, na minha frente. Na hora eu fiquei puto, parça. Na hora, mano, ela falou isso, eu fiquei puto, já saí, cuzão, subi pro apartamento, aí ela veio atrás de mim, tá ligado? Aí começou logo a chorar, não, deixa eu conversar com você, não sei o que. Parça, nós foi logo lá pra rua, na frente da coluna, assim, comecei a falar um monte pra ela, você tá me tirando, mano. Aí ela começou a chorar, quem aparece daí, na varanda, logo minha mãe falou assim, que discussão é essa daí, vocês dois? Vai, acaba com essa discussão e já entra pra dentro, não sei o que lá. Parça, aí comecei a falar um monte pra ela, começou a chorar, não sei o que. É Freud, né, cara? Já jogando com o sentimento do Beto. É, elas gostam de chorar pra querer alinhar, velho. Elas... Não, eu falei assim, mano, não quero nem saber de você, mano. Eu quero que você fale comigo nessa parte, ó. Minha família aí, você não me respeita. Tá aí me tirando. Aí, parça, aconteceu isso aí. Aí, suave, no outro dia nós fomos pra praia, né? Aí nós voltamos pro quarto. Nós fomos pra praia, nós voltamos pro quarto. Aí minha mãe ficou lá embaixo, né? Lá almoçando, ela subiu pro quarto, só que eu não sabia que ela tava no banheiro. Aí eu fui entrando pra tomar banho, né, parça? Aí eu entrei, ela tava tomando um banho, só que ela tava com o biquíni ainda da praia, né? Eita, aí... agora diga que não soluçou, diga! Não, aí eu entrei assim, aí eu vi ela assim, mas eu tava muito bravo, cuzão. Acho que ali o Lorde já tinha me... É, porque você já ficou naquela lá de que ela tá é pro primeiro que aparecer ali pra violar, né, velho? Entendeu, parça? Aí eu falei assim, desculpa aí. Fui fechando a porta, falou, não, toma banho comigo. Aí eu falei assim, é, não vai ter jeito, tem que tomar um banhozinho. Eu falei, ele fala mais alto, amigo, ele fala mais, ele sempre fala mais alto nessas horas. Não, aí suave, fui tirando a cueca, né? Já fui com minha, já fui tirando a cueca que nem saber de nada, né, pai? Aí ela falou assim, ah, não, não tira a cueca não. Eu falei, mano, como tira, assim, mano? Velho? É, não, eu não entendi também, né? Aí nós fomos pro banho, né, parceiro? Cara, a aí... história que você veio contando, a mina falou, não precisa ter vergonha comigo, não. Não. Aí daqui... É, então, eu também fiquei nessas mesmas brisas que você não tava entendendo. Só que eu acatei, né, parceiro? Porque era muito mongoloidão, parceiro. Aí fui tomar banho pra ele, ela começou a pegar o sapo, passar em mim, lá. Como, parceiro? Aí já tava eretíssimo. Aí ela começou a passar o... Aí, parceiro, eu já fui, mano, falei, quer que se foda. Meter na mão lá até onde eu não sabia meter. Coloquei, comecei a dar as dedadas, comecei a gemer, parceiro. Eu já fui tirar na cueca, pá. Logo quem chega no quarto, logo minha coroa, cachorro. Desgrama, véi, como é que pode? Como é que pode, Tafarel? Parceiro, logo minha mãe chegou no quarto, só que eu tinha trancado porque eu entrava no quarto e trancava a porta. Aí minha mãe bateu na porta e falou, Matheus, sai daí logo. Mano, parceiro. Fiquei em choque. Na hora, parceiro, mano, já saí do banheiro já, deixei a mina lá. Coloquei a roupa rapidão. Aí eu abri a porta e fingi que tava na cozinha, tá ligado? Aí suave, né, parceiro? Aí aconteceu isso daí. Aí de noite, cuzão, ela tava deitada lá, né? Aí eu fui logo de novo, né, pra tentar, que eu já tava na sede, filho. A libido tava lá. Cheio de maldade, cheio de maldade. Capaz de uma artéria estourar. Só que lá era 3 cômodos só. Tipo, minha mãe tava dormindo numa cama ali no chão, tá ligado? Ela tava dormindo numa... Tipo assim, comigo, tá ligado? Uma cama em cima. Aí, parça, dando dedado. Aí, cuzão. Logo, colou. Aí, parça, foi ali que eu falei, mano... Agora que eu vou desbagaçar tudo. Desbagaçador. Tava durão, passando a mão e pá. Aí logo eu saquei pra fora assim, parça. Logo pela da mamada, eu já tinha visto o Xavier, né? Que... É, já tinha. Aí o celular dela logo começou a tocar, mano. Na hora, eu juro, cachorro. Parece mentira, começou a tocar na hora, parça. Como é que diz? O celular dela tava... Vida imitando a arte, né? A arte imitando a... A vida imitando. Não, aí eu olhei pro celular dela, parça. E aparece o nome, né? Que o dela era iPhone. Aí apareceu o nome. Era logo o nome de um amigo meu, tio. Eu falei assim, mano, eu conheço esse nome, parça. O nome dele é diferenciado, cuzão. Não tem um nome igual aquele lá na quebrada. Sim, sim. É tipo aqueles nomes esquisitão, né? E eu falei, parça. Alexander, Arnold. Continua aí. É, tipo um nome assim, parça. Mais estranho ainda. Tipo o Whindersson Nunes, tá ligado? Tipo um nome assim, estranhão. Eu falei assim, cara... E o moleque é bonito, parça. Esse amigo meu, ele é bonitão, tá ligado? Eu me considero bonito, mas ele é mais bonito que eu ainda. Branquinho, cabelo liso e pá, skatistinha. É o combo, amigo. É o combo. É o exato. Não, aí suave, né? Eu falei assim, oxi... Por que ele tá te ligando? Assim, o que foi assim, oxi, vou saber. Você quer meter o louco querendo disfarçar, né? Olha, mano. Aí eu falei assim, deixa eu ver essa conversa aí, deixa eu ver as conversas. Ela falou, não, eu não quero ver suas, eu não quero, eu fico pedindo pra ver suas conversas, porque você quer ver as minhas. Eu falei, ixi, tá metendo um louco, mano. Aí nós ia logo começar a discutir, a gritar. Eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Não quero nem saber, parça. Eu falei, deita aí que eu vou dormir aqui, cada um no seu canto, e é isso. Porque eu não queria acordar minha mãe, tá ligado, cachorro? Aí suave, né? Aconteceu isso aí, parça. Eu não falei com ela mais na viagem. Ela tava lá de visita, parça. Ela ficou como uma estranha dentro da casa. Minha mãe que levou ela. Só minha mãe que conversava com ela. Mas você tá vendo, ó, você acabou de fazer a discografia do Beta, cara. Porra, é, véi, você tem que, o Beto, eu vou avisar você assim, Beto, seja um bicho sem sentimento com moleque, isso cara. Aí, cara. Ela tá com o outro, o outro tá ligando, foda-se, pegue magia assim, a minha espada, piranha, vou lutar, eu sou um cruzado. Rapaziada, mas falar isso agora é fácil, não, né? Mas é porque é isso que eu tô falando, mas a gente tá acordando os caras pra hoje logo. Né? A gente já se fudeu na vida já, meu filho. A gente não tem mais jeito não, de voltar. Não, mas eu me fodo até hoje, mano. Eu me fodo, eu vou... Véi, não tem que ter sentimento. A novela do Peri foi oferecimento Beta, Pobre e Ouvintes. Mas deixa eu terminar. Vou fazer um merchandise aqui. Vai, continue. Mas, ó. Pera, deixa eu falar com os caras. Não, véi. Por favor, não tenha sentimentos, amigo. Porque quando você não tem sentimentos, você é um guerreiro, um templário. E você vai e você finge que você é um templário. Com sua espada de agressão, de Grayskull ali, E as portas do paraíso dela é o sarraceno. Você tem que libertar Jerusalém, amigo. Então vá libertar Jerusalém. Não fique com sentimentalismo. Liberte Jerusalém. Jerusalém tá lhe implorando. Me liberte. Vá lá e liberte Jerusalém, amigo. Mas com armadura. Não. Sem armadura, você não tem ninguém. Aí suave, Beta pobre. Aí nós, eu fiquei sem falar com ela, parceiro. Minha mãe falava com ela, só que minha mãe já tinha me dado toque. Minha mãe falou assim... Oxe, essa menina veio com você e fica de brincadeira com esses caras na piscina, que foi no dia lá, lembra que eu falei que os caras ficavam jogando ela dentro da piscina? Minha mãe logo viu, parça, minha mãe não gostou também, tá ligado? Minha mãe nem falava com ela direito, só o básico também, parça. Aí, parça, nós ficamos logo sem falar com ela, aí voltei pra quebrada, né? Aí nós voltamos pra São Paulo, aí ela foi pra casa dela, parça, aí eu nunca mais chamei ela, nem falei nada. E tal, e ela todo dia me ligando, parça, de madrugada, minha mãe levantava pra atender o telefone, ela atendia, ela desligava, parça. Isso durou, parça, papo de duas semanas. Aí aconteceu isso aí, parça, aí teve uma vez que eu tava na rua aqui com os moleques, trocando ideia, aí esse moleque que ligou pra ela aí, e nós logo trocando ideia, né? Você já viu que o cara já tava dentro fazia tempo já, né? Não, aí ele falou assim, ele falou, ô, cuzão, você tá ficando com a... A fulana. É, com a fulana lá, aí eu falei assim, não, cuzão, por que? Ele falou, ah, parça, porque teve uma cota atrás que eu vi ela entrando aí dentro da sua casa, não sei o quê. Eu falei, não, cara, ela foi pra praia com nós lá, que minha mãe chamou por causa da igreja, né? Daí ela mesmo. Aí pegou e falou assim, caralho, cuzão, acho que eu vou logo pedir pra namorar com ela, olha as ideias. Mano. Eu falei, vixe, coca fita, cuzão. Parça, é, né, mano? Mas o maluco era mais beta que eu, olha essa ideia. Eu falei assim, mas você já ficou com ela, cuzão? Ele, não, parça, mas eu acho que se pau vou logo começar a ficar com ela, porque acho que vou... É, a mina, tá cuzão. Sério, né? Dá logo pra meter um namoro nela, né, parça? Eu falei, ah, sei lá, cuzão, você tem que ver o que é melhor pra você, né? Aí eu falei assim, você tem que ver o que é melhor pra você, porque eu já tava, tipo, com ciúmes da mina, né, cuzão? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, ah, cuzão, sei lá, parça, eu vou tentar logo ficar com ela. Eu falei, ah, cuzão, você tem que ver o que é melhor pra você, né? Aí, parça, já voltou a falar com a mulher, né? Pra não deixar o cara tomar. Não, não, aí não. Aí, parça, teve uma cota que ela tinha ido com nós pra praia e ela ficou logo com ela ficou com... Ela ficou com ninguém na praia, não. Que eu saiba, pelo menos. O cara também lá daquele... Ninguém conseguiu ficar com ela, não. Mas ela ficou com... Ficou com algum objeto da minha mãe, eu acho. Aí ela veio logo trazer, parça, indo pra igreja, ela veio logo trazer, tá ligado? Aí ela entrou aqui, minha mãe abriu o portão pra ela e trouxe ela aqui pra cozinha e tal, aí ficaram conversando. Aí, e nesse dia eu tava logo dormindo na rede, olha a cuzão. Tava logo dormindo na rede e tal. Logo minha mãe logo acordei, eu falei, vi, tá fazendo o que aqui, louca? Só que eu não acordei com raiva, tá ligado? Quando saiu meio sonolento. Ela falou, tá fazendo o que aqui, louca? Ela falou assim, não, vim trazer um negócio da sua mãe aí, você não vai falar mais comigo, não sei o que. Eu falei, ô, mano, é melhor acabar eu ficar do seu lado aí. Tô ligado que você tá quase ficando com o parceiro ali, você falei o nome do moleque, tá ligado? Uhum. Aí ela falou assim, quem te falou isso daí, não sei o que, não sei o que lá. Ele mesmo, mano. Mano, eu falei, ele mesmo que me falou, e nas ideias que eu nem contei pra vocês, rapaziada. Teve uma vez que ela tava logo falando... Acho que ela tava falando de jogador de futebol bonito. Ela falou assim, ó, aquele seu amigo lá é bonitinho também. E eu nem me liguei, tá ligado? Aí eu joguei logo na cara dela esses bagulho, pá. Ele me falou, mano. E acho que cada um tem que seguir seu rumo, não sei o quê. Aí, parça, olha essa ideia que ela me falou assim, mano. Quando eu terminei com o fulano de tal lá da igreja lá, eu fiquei com o melhor amigo dele no outro dia. E eu poderia ter ficado com o melhor amigo dele lá... Eu preciso ficar com você, não sei o que. Antes você queria ficar comigo. Boa, e depois que você fala. Ah, olha lá, as ideias dela. É muito bom dia, velho. Peraí, que meu coração não aguenta tanta escrotidão. Não, véio. Calma aí, cara. Senão eu vou esquecer o que eu tô falando. Ah, continue. Aí ela pegou e falou assim: no começo você falava que gostava de mim, já chegou até a falar que me ama, agora só fala que me odeia, não sei o que, não sei o que lá. Poderia estar ficando com a par de moleque, mas eu tô ficando com você. E ela jogou uns e pá. É foda, né, velho? Aí eu peguei e falei assim, mano, faz o que você acha melhor, tá ligado? Do jeito que tem uma parte de homem aí na terra, tem uma parte de mulher também, mano. Você acha que só porque você é boa beleza acaba, filha. Você tá nova agora, mas quando você ficar mais velho, nada é eterno. Se você quiser ficar com uma parte de cara, você pode ficar, mas quem vai ficar manchado é você. Minha honra tá intacta. Na mente do Beta, né, que tinha honra, né? Mas mó gadão. Honra! Que... Beta fazendo chantagem psicológica. Não, aí ficou falando. Mulher, né? Acha que eu... fala mulher assim. Fala assim, pessoal. Você fala de honra com ela, ela honra? Que é isso aí? É marca de chocolate? É de comer? É perfume? É... Não, aí, parça, ela ficou jogando na cara, né? Falou assim, mano. Eu tava ficando com o melhor amigo dele lá. Das coisas, me deu vários presentes. Você nem... Olha, ela pegou e falou pra mim assim: você nem trabalha, mesmo assim. Com você, assim que você me trata, não sei o que. Eu falei assim, mano, melhor você seguir seu rumo, você já fez o que você queria e tal. Aí suave, né, rapaziada? Esse dia ela foi embora e pá. Só que aí teve um. Aí eu ia pra igreja de vez em quando, tá ligado? Eu comecei a ir bem menos, né? Bem menos. Se eu ia uma vez. Se eu ia duas vezes na semana, eu comecei a ir duas vezes no mês, tá ligado? Aí, mano. Teve uma vez que eu fui, parça, aí ela começou logo a me furar lá, tá ligado? Aí ela, eu tava, fui beber água aqui, na época, pra beber água na igreja lá, tá ligado? Eu fui beber água, ela veio logo atrás, começou a conversar, eu falei, mano, assiste seu culto aí, eu vou assistir o meu, e é isso. Aí, parça, passou uma cota, depois de uma cota, sabe o que eu descolei, mano? Ela começou logo, ela logo voltou com o ex dela que comia ela e pá, e várias fitas. Aí nunca mais, parça, a mina apareceu. Acho que, tipo assim, o que o Betinha não comeu, né? Vou voltar pra quem come. Aí voltou pro cara que comia e o cara continuou comendo. Aí nunca mais ela me chamou, nunca mais apareceu. E a história é essa. Ela já viu que queimou o filme, né, mano? É, e viu que eu não comi também. E outras vezes você já até passou essa informação pros caras ali do teu... da tua rodinha de amiga, ela já queimou o filme. E até dela. Hoje, parça, até hoje, hoje em dia os caras falam, cuzão, era pra você ter comido, era pra você ter feito o que você quisesse, parça. Você ramelou, não sei o que. Eu não aceito, bem, eu não aceito que você não comece a mulher. E a menina era gata, hein, parça, que eu não tenho foto dela mais, é porque eu apaguei, porque às vezes de vez em quando eu olhava, cuzão, nas antigas. Véi, que é isso, véi? A mina era gata demais, Pedro. Eu tô me coçando. Eu tô me coçando aqui. Eu imagino, eu tô me coçando. Eu estou me coçando, amigos. Mas, mano, rapaziada, papo reto. Eu olho pra minha vida assim, cuzão. Igual várias pessoas falam isso aí. É um moleque bonito, era pra estar namorando. Só que, mano, não adianta você ser bonitão e parceiro, você não ter autoconfiança. Parceiro, eu só fui perder a habilidade mesmo depois, cuzão. Porque a mina que se jogou mesmo. Eu disse pra a mina só... A mina viu pelado, parça, praticamente, pá, e a maioria das minas foi tudo assim, mas, parça, várias minas que encontram na rua assim, que as minas ficam me olhando, no trem também, já acontece. Sim, sim. Que é por chegar nas minas, é por chegar, pegar e pá, ainda tenho coragem, cuzão, e se você não tiver coragem, não tiver confiança em você mesmo, parça, você não vai pegar ninguém, a verdade é essa, parça, a maioria das minas que eu peguei, cuzão, juro pra vocês, parça, a maioria das minas que eu peguei, a maioria das minas que deu, jogou na cara mesmo, que queria, porque... As que eu peguei assim que foi esforço meu, parceiro, foi muito poucas, tá ligado? E a maioria que eu pegava, cuzão, me apegava, tá ligado? Eu pegava e já falava que gostava da mini, pá. Aí ela e por isso que não... E é por isso que nunca rendeu, tá ligado? Por isso que minha mãe fica com essas brincadeirinhas falando. Que, rapaziada, até hoje nunca namorei, cuzão. Você ficou frustrado, né? Assim. Frustrado com isso, obrigado. Né, velho? Quantos anos você tá aí, meu jovem? Tô com 21, mano. Fiz 21 sábado. Na sua idade, cara, a melhor coisa que você faz da tua vida, cara, é focar em você, mano. Mulher é consequência, mano. Infelizmente é, velho. É, infelizmente eu não tenho nem o que acontecer, velho. Sei lá, velho. Eu tô ainda assustado que... Véi, se eu fosse pra São Paulo, velho. Meu Deus, velho. Não dá, velho. Deus é tão... Paz, essa mina aí é igual essa mina aí. Tá, eu falei pra você, parça. Essa mina que você comeu aí, essa GP aí, parça. 30 conto no puteiro, cuzão. 30 reais, parça. Eu pensei que você pagou, você comia umas 3 de luxo. Eu fazia parça, tem... eu fazia e essa de 30 conto, essa de 30 conto que eu tô te falando no lugar, parça, lá tem umas minas 9 de 10, 10 de 10. Cusão, eu já entrei lá, parça, nunca tive coragem. Sabe que eu nunca tive coragem de comer uma puta, cusão, viu? Pra vocês, vou ser sincero aqui. Demais, né, eu acho que... E ação, tá ligado? Eu falo, caralho, não consigo pegar uma mina, mano. Tá ligado? Eu não desmereço quem faz, sabe por quê? Porque eu sempre quis fazer, só que eu não tenho coragem, é diferente, rapaziada. Igual eu tenho, não tenho coragem de fazer muitas coisas, igual eu tô falando pra vocês. Eu não desmereço quem faz, eu acho que quem faz corajoso, porque eu queria ter essa coragem de fazer, mas não tenho essa coragem. Véi, no meu caso não foi nem coragem, foi mais revolta, velho. Eu juro a você que o que me fez foi, eu cheguei num estado que eu fiquei revoltado, velho, porque eu era um cara muito, velho. Eu era um cara muito bonzinho, velho. Na moral, tá ligado? Eu era aquele cara que ele merece. Sabe aquele cara que você fala assim, porra? Se você tivesse sua irmã e a irmã namorasse comigo, você ia falar, porra, ainda bem que minha irmã namora com esse cara, velho. Tá ligado? Não, então, rapaziada, é igual eu falo, parça. Agora eu fico assim, me lamentando os bagulhos. Igual teve uma cota atrás que eu estudava com a mina, que ela era mó gata, parça. Muito linda a mina. Aí eu fui logo num barzinho, tá ligado? Aí ela me viu e ela falou assim, nossa, tá diferente, tá bonitão, de barba, até sua voz mudou, não sei o quê. As ideias eram o quê, parça? Chega nela, dá logo um papo, certo? Fiquei em choque, mano. Eu falei, caralho, mano, essa mina sempre foi meu sonho e a mina começou a namorar com o seu, parça. É isso, parça. Igual agora minha família tá aí na cozinha, todo mundo se divertindo e pá. E eu tô aqui, tá ligado, cuzão? Minha vida ultimamente tem sido isso, cuzão. Só resenhar mesmo. Não tô tendo, cuzão, nada de divertimento, assim, de um bagulho que fala, parça, acho que meu sistema dopaminérgico nem existe mais, cuzão. Nem tenho mais esse bagulho de ficar motivado ou feliz, cuzão. Juro pra vocês, parça, tô numa crise. O bagulho é vivência, parça. É vivência, tá trocando essas ideias aqui com vocês, que quem tá ouvindo, cuzão, sei lá, mano, se já tem umas atitudes diferentes, tá ligado? Faz umas coisas diferentes. Esse caminho que eu tô aqui, rapaziada, não adianta. Ó, tô falando pra vocês, não adianta ser bonitinho e pá, ter o corpinho da hora. E não ter a mente no se lugar. Você não tiver, se você não tiver a mente no lugar, confiança em você mesmo, rapaziada. Sinceramente, mano, bagulho é foda, parça, é foda. Nem todo mundo tem tudo, porra, na vida. Ó, e você tem a beleza, eu tenho a zoeira, que nem pode ser nem que comunicação. É uma zoeira que eu tenho, um poder especial de tão beta que eu sou. Eu não queria nem só, não queria nem ser bonito, velho. Eu queria ser feio só. Não muito feio. Feio. Se eu fosse feio... Passar pro próximo step, Beto. Se eu fosse 5/10, eu tava bem, amigo de vida. Mas infelizmente a gente não pode ter tudo, né, velho? Mas é várias histórias, parça. É igual teve uma cota que fazia curso, tá ligado? Aí minha sala era sempre o mesmo pessoal, tá ligado? Aí entrou uma mina diferenciada na sala, né? E tipo, todo mundo da sala me conhecia. Eu falei, nossa, essa mina aí, rapaziada, não sei o quê. Só que aí veio logo a professora dela na nossa sala buscar ela, que ela tava na sala errada. E nesse dia a nossa professora logo faltou, né? E nós fomos cair logo na sala de quem? Logo na sala dessa mina. Aí era de fazer grupo lá, né? Aí eu caí no grupo de quem? Dessa mina, né? Aí nós começamos a trocar ideia, aí eu pedi logo o número dela pra amiga dela, pra ela. Pedi pra amiga dela, começar a trocar ideia, eu queria ficar com ela, parceiro, ela não quis, tá ligado? Aí suave, né? Só que eu fiquei insistindo. Que teve um dia que eu meti o foda-se, parece que é de lei, você mete o foda-se pras minas, cuzão, aí que as minas vêm mesmo. Aí meti o foda-se pra essa mina, parça, aí passou uma cota, acabou até o curso, a amiga dela logo me mandou mensagem. Você vai na festa da menina lá? Que? Olha. Aí eu falei assim, ah, mano, eu vou ficar com ela, então eu vou fazer o quê? Ó, joguei logo a real, né? Aí essa menina logo me mandou um print, e aí você vai ficar com o Matheus, não sei o quê, elas conversando, né? Ela falou assim, acho que vou, não sei o quê. Aí fui pra... Pensei a beber, pá. Aí fui tentar ficar com ela assim, ela não quis, tá ligado? Aí tinha logo uma amiga dela lá, uma loira. Uma menina era gata também, hein? Que tava logo dançando pra mim de graça. Aí ela veio, parça, essa mina. Aí eu logo falei, mano, você não ficar comigo agora, não vai ficar comigo mais também, nunca mais, tio. Aí nós ficou, né? Aí eu tava beijando ela assim, parça. Na hora que eu parei assim, a amiga dela logo olhando, ela falou, vem aqui, amei. Deu logo um beijo triplo e pá. Mas tipo, sempre, né? Mas, tipo, sempre na insistência, tá ligado? O bagulho... Ah, que bom que pra você servir insistência, que eu fui na insistência, eu tomei, foi 11 não da mulher. 11! Mas demorei, viu, parça? Isso aí foi uma média de tempo, assim, 6 meses pra continuar com a família. Aí eu tipo, falo... demorei! Eu fiquei 2 anos, amigo! 2 anos! Não, mas aí eu me pergunto hoje em dia, será que valeu a pena, parça? Vale a pena essas humilhações? Vale a pena esse... Não vale, não. Não vale, parça. Compensa mais nós ficar bem consigo mesmo, não pegar ninguém do e que. E ficar aqui resenhando no canal do Beta Pobre do que. Não, e outra, cara, ó, vocês aí, cara, vocês que estão nesse rolê, vocês são jovens ainda, cara. Vocês têm que focar a vida de vocês em vocês, mano. Arrumar um ofício, ganhar um dinheiro. Tá, parça, é foda também, sabe o quê? Quando você não sabe o que fazer, minha mãe fala isso pra mim, por que você não estuda e pá, faz o que você gosta? Mas assim, o que eu gosto, parça, eu gosto de jogar bola, parça, jogar bola pra mim não dá mais, já tenho 21 anos, as chances são quase zero. Parça, então, sinceramente, cuzão, o bagulho é só trampar mesmo, arranjar um dinheirinho, coisa, mas eu não sei mesmo o que fazer, cuzão, sinceramente, parça, posso falar pra vocês? Ver o outro vídeo que eu fiz lá com o Beta Pobre, mano? Mano, não cheguei a ver nada, cuzão. Beto, ultimamente, cara. Tô perdido, parça. Tô perdido no Beto, mundo, cuzão. Não sei o que tô fazendo. Beta da periferia? Oi. eu não sei se é a sua sugiro que você observe. São Paulo é uma cidade onde ocorre muito concurso público. É, pode ser o concurso público. Aqui não falta emprego, não. É só que eu tenho que concordar com ele. Exatamente. Então você pode começar. Não precisa ser para um concurso de tribunal, Ministério Público. Assistente administrativo. Concurso... Exatamente, assistente. Mas eu trabalho já, pô. Eu trabalho como assistente administrativo numa. Estabilidade. Eu trabalho numa. Calma. Olha o que você vai dizer. Daqui a pouco eu descobro onde é que você tá. É. Não, pô, eu trabalho como auxiliar financeiro numa multinacional, tá ligado? Olha, só aí, que cara, você já tá meio caminho andado, mano. Mas, parceiro, é isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô lá, mas não tô feliz, parceiro. Se você não tá feliz, não compensa você estar no lugar, mano. Eu acho que dinheiro não é tudo, precisa, tá ligado, parceiro? Fazer alguma outra sabe quanto, rapaziada, sabe quanto que eu ganho, sinceramente, trabalhando com você numa multinacional? Sabe quanto que eu ganho? R$1.600, mano. R$1.600 é o quê, mano? Aí você pode ir pro concurso público, desgrama. Ixi. Cara, mas, ó, que esse salário que você ganha aí, cara, se você for fazer uma faculdade, você mesmo pagar, metade do teu salário é mais ou menos o preço da faculdade, cara. Mas vou... que, meu parça? Eu não sei o que eu quero fazer, isso que eu tô falando. Véi, vai pro concurso público, véi, estuda pra concurso, desgrama, vai lá no... deve ter aí, Alfa, tem Alfacon aí, véi, aí tem Alfacon, desgrama, vai lá no Alfacon, pega um dia que você tiver de folga aí. Vai lá no Alfacon, conversa com alguém lá, deve ter orientador lá na porra do Alfacon. Paga um concurso, passa de concurso público. Se é pra você fazer algo que você não gosta, que faz é você ganhando 4 mil, 5 mil reais, velho. Tá ligado? Imagina ser 4 mil, 5 mil reais, você vai ter tudo. E é questão do não ter o que fazer, velho. Tenta fazer, não precisa ficar fazendo algo que todo mundo dê valor não, velho. Procura um hobby, marca um barba, vai toda semana num barba aí, jogar... A gente vem gravar aqui, aí você que foi gravar já extravasou um pouco, já largou. É, já joguei pra fora umas coisas que tava entalado, tá ligado? Sentiu, mas já dá aquele alívio, tá vendo? Já dá aquele alívio, ó. Às vezes é isso, pô. Os pais não ligam, às vezes, né de fazer dos pais, tá ligado? Porque às vezes o pai também tem muita preocupação, tá ajudando a gente. Mas nem todos os pais tá. Você não sente aberto pra conversar com os pais sobre essas coisas, tá ligado? Sim, e aí é bom, por isso que eu falo que. Aqui é o local do beta, qualquer um pode vir aqui pra falar, não precisa de dizer sua identidade, nada disso, mas é bom pra você ter alguém com quem conversar, pô. Por isso eu falo, pode me adicionar aí ao Discord, Instagram, Twitter, me segue no Twitch, amigo, me segue no Twitch aí, conversa, eu falo com todo mundo, velho, você aí, gay, transexual, heterossexual, cachorro, elefante, alienígena. É foda, rapaziada. É só falar é com foda que é foda porque às vezes minha mãe fica o pessoal fica falando, mano, será que esse moleque é pá, né? Porque, parça, querendo ou não, é moleque de 21 anos, não tem uma... Nunca tem aparecido com namorada, né? Eu já apareci com aquela mina lá da igreja, pá, mas não era namorado, pá. Ah, mas você não tem que ficar agradando o pessoal, não, amigo. Você, tipo, boy, se você for tentar agradar os outros, sabe que você vai conseguir nunca, velho. Então... Ó, eu vou falar da minha experiência de vida, cara. Se eu fosse ficar esperando agrado dos outros, eu não teria me formado em psicologia, não estaria trabalhando hoje com recursos humanos, não teria feito uma pós-graduação em coaching. Caramba, você é psicólogo, bro? É psicólogo. Mano, acho que das únicas faculdades que eu queria fazer era de artes cênicas, que eu já fiz algumas peças de teatro, eu gosto pra caralho. Isso é uma coisa que eu gosto, tá ligado? De atuar e pá, acho da hora. Eu psicólogo que eu gosto de entender um pouco da mente humana, tá ligado? Mas de resto, mano. Aí, eu já tenho o caminho. Então, cara, só que assim, psicologia, cara, você tem que ter um. Como é que chama? Tem que ter brilho, cara. Você vai ser o único ou um dos poucos homens na sala. É, e lá só tem o pessoal da esquerdona pesada, viu? Como é que é? Tem que ter brilho o quê? Tem que ter brilho, cara. Você vai ser um dos poucos homens que vai ter na sala, cara. A mulherada vai ser maioria, porque isso é em quase todos os cursos, entendeu? Tipo, da área de humanas. A mulherada é maioria, você vai ser minoria e, tipo, você vai ver que dentro dos conteúdos que você vai aprender, você vai ver que poucos das matérias são pautadas em ciência hoje, né? E os que são, você vai ver que o pessoal não curte, não, velho. Todo mundo de humanas, velho. Tudo que prova por A mais B que funciona melhor, o pessoal, não, isso aí não é verdade. Se eu não gosto, não é verdade, tá ligado? O famoso, se eu não gosto, não é verdade. É isso mesmo, é, rapaziada, mas eu... Pode falar. Eu vou jantar, vou. Vai lá, vai com Deus, vai descansar, vai ver sua família lá, vai dar um abraço pra sua mãe, um beijo, diga... Beto Apoio mandou lhe dar um abraço e um beijo e disse que vai viajar pra cá pra comer um rango aqui e vai vir pegar as mulheres de São Paulo. Arranja um Pokémon pra mim, amigo, eu também quero. Demorou, então, rapaziada, é nóis, obrigado aí pelas dicas, tamo junto. Tamo junto, lá, fica cara, com Deus aí. Se eu puder te ajudar aí, viu, Beta, chama aí, mano, me adicionando no Discord aí, mano. Ô, Beta Pobre, pode falar. Você tem o WhatsApp desse mano aí que tá falando? Ainda não, mas eu vou pegar, vou botar ele lá no grupo. E você manda pra mim lá, Vou mandar no grupo o GPZeros lá, vou adicionar. Ele não, porque ele é casado. Agora ele não, né, não pode. Demorou, mano, vou pedir umas dicas assim, mano. No grupo também. Pronto, aí. Aqui, ó, mandei aí, cara, no chat aí, ó. Ainda vou, deixa o celular chegar que eu vou ativar o Telegram e a gente vai criar o grupo do Telegram aí do Beta Pobre. Todo mundo vai poder adentrar lá e vamos poder conversar. Desde que não bote merda lá, não bote nada de crime, de nada de perigoso. Não sei ninguém, pelo amor de Deus, cara. É essa pra mas já é fodido por si só, mano. Já tá alinhado na vida, então não bora se lenhar mais ainda não. Então eu acho que... Vai contar mais alguma história aí, ô gado carioca? Quer contar mais uma? Ou pode encerrar por aqui? Já tem quanto... Não. Então é isso aí, amigo. Vocês pediram aí. A GP não me sequestrou, não. Eu ainda tô aqui. Aqui é muita coisa pra fazer, muitas coisas. Mas a gente vai aparecer, vai trazer alegria. Então, esse foi a Resenha Beta. O episódio Pegue na Minha Balance, novela de perifa. Voltaremos com mais episódios. É melhor que série da Netflix dessa porra aqui, amigo. O cara rodou, foi na praia, foi na piscina, foi no caralho A4, voltou. Jogo do Barça, cozinha, enfiou o dedo onde não tinha buraco e não conseguiu. Igreja, e terminou não comendo a mulher. Meu Deus, eu não aceito isso! Mas tudo bem, né? A vida, nem sempre a gente vai... Vida de Beta é difícil. É, vida de Beta, aí, tá vendo? Até quando o cara é bonito e as mulheres tá afim dele, ele é Beta também. O betismo cultural, ele segue você onde você estiver. Então, vamos aqui mais uma vez, vou indicar, terminando o vídeo, mas eu vou indicar uma ajuda aqui a vocês, ó. Canal M Digital Brasil 2, voltou o canal do M Digital Brasil, foi banido, entendeu, o canal do M Digital Brasil, então volte a curtir, e Migital Operário 3.0, é só você ir lá e, sabe, chegar lá e se inscrever também, e vocês, Beta Pobre, tá pouco Beta Pobre aí, não tá tendo o suficiente, vocês que não estão indo na porra do lugar, meu filho. Vou botar aqui na descrição. Vai lá no canal do Corporação Marvel. Corporação Marvel lá. Você vai lá no Corporação Marvel. Entendeu? Vai se inscrever no canal do Corporação Marvel lá. Que teu episódio é Natal 2.0 com Beta Pobre. Na descrição vai estar aí Natal 2.0 com Beta Pobre. Vai ter o episódio de Natal do Gado Cast. Que tá no canal Gado Cast Renegade. E vocês que ainda não assistiram. Beta Pobre é o onipresente, não é mais Beta Pobre não, chupiscorno, é o onipresente pobre, ele tá em todo lugar, então você vai lá onipobre, então você vai lá no, porão da mamãe com Beta Pobre lá com Mafinha Summers, o episódio Vira de Beta, tem Beta Pobre em todo lugar, vai tá tudo aí na descrição, apoie o Beta Pobre aí, me ajude a levantar-se, não me deixe aqui no chão, sem dinheiro na solidão. Ajude o Beta Pobre aí no Apoia-se. Vamos fazer um crowdfunding aí, velho. E chamar aí um dinheiro aí pra ajudar o Beta Pobre a pegar um PC novo, cara. Ah, mas aí vai demorar, mas tudo bem. Qualquer ajuda a gente aceita. Se não puder ajudar, foda-se também. A sua presença aqui, seu like, não precisa nem dar like. Se você não quiser dar like, não dê like. Mas só você assistindo, se sentindo melhor aí, sentindo feliz, já é melhor que qualquer money, meu filho. É claro que a gente quer o money, né? Porque a gente quer dinheiro, a gente é bicho. Mas só que o importante aqui é fazer a alegria do Beta, né? Independente do Mone ou não. Então, vamos aí. Mais um dia de felicidade. Mais um dia de Beta Pobre. Obrigado aí. Dá tchau aí, ô gado do Rio de Janeiro. Dá tchau pro pessoal aí. Tchau, ouvintes. Tchau, Beta Escorno. Tchau, Beta a Periférico. Beta da Periferia. Oh, eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer conhecer você. Quando quiser aparecer, é só aparecer aí. E aí, ele, ó. Ele é. Aparece aí, cara. Ele é o chupiscorno de RH, estrela beta do emprego. Vai, vai dar o tchau pro pessoal aí. Vai voltar chupiscorno aqui com mais dicas de emprego. Vou valeu depois. Mesmo pelo espaço aí, pelo tempo de vocês aí. Dentro do que eu puder ajudar aí a vocês aí arrumar um emprego, aprender a se orientar na vida aí. Conte comigo, cara. Então é isso, amigo. Você, mais uma vez, a mensagem final aí é... Você que tá aí, é Natal hoje, né? Pelo amor de Cristo, amigo. Vá abraçar seu pai, sua mãe. Vá dizer o quanto você ama eles, né? Porque as pessoas que estão aí por você, né? Se esforçaram pra lhe criar. Uhum. Sua avó, ah, eu moro com a avó, Betapô. Vá abraçar sua avó, sua tia. Agradeça a eles, que eles já são um presente de Natal constante pra você, né? O presente que Deus lhe deu, seus pais, seu pai e sua mãe. Então você tem que... Isso aí, cara, que depois que eles forem embora, não tem mais como agradecer, cara. Isso aí, então vocês têm que ir e agradecer a eles pelo que eles fazem por você, né? Porque o que os pais e as mães fazem é o que nem mulher, nem ninguém vai fazer. Quando ele for embora, não vai ter mais ninguém. Então vai agradecer a seu pai, a sua mãe. Vamos aqui, eu vou agradecer também aqui ao Knut, que ajudou a unir todos os betas aí. Vai ter novos vídeos, vai ter análise com o Beta Pobre. Manda um abraço aí para meu amigo aí, o Paulo, o apoiador aí do canal também, que tem ajudado muito o canal aí, indiretamente. Chama viu? Ele, cara, chama ele para as resenhas. É, vamos chamar ele aí, que é o funcionário público. Vou falar com ele para ele gravar um vídeo aqui. O cara é muito inteligente, lê um bocado de livro. Vai trazer aqui a intelectualidade para os betas, vai ensinar como estudar para concurso, que caminho seguir. O cara já tem 49 anos, tem muito a ensinar a nós que somos jovens, né? Então, é isso. Mais um episódio do Beta Pobre Cast. Hoje com a resenha beta. Pegue na minha balança e vou ficar no final com a música aqui do Scott Pilgrim, The World Ruined World Generation of Woman. Então, até mais betas e estamos aí. Conceited with no self-esteem, she's a teenage dream if you hate yourself. Bright dyed hair and obnoxious clothes, thinks communism is the way to go. She's a whore, a whore, a dime a dozen Jezebel. Fluoride mind and SSR eyes, a thousand yards there for all those guys that she fucked and sucked before you came along. Retarded views on politics, likes to listen to shitty music. She drinks and smokes and toasts out of a dirty bong. She saw Ramona Flowers and felt so empowered by a movie made in Hollywood. It said a picture of someone's daughter, like a lamb to the slaughter. But honestly, I'd still hit if I could. Old, but acts like she's 16. Likes to go to shows cause she's so fucking cool. Bright dyed hair but dead inside. Plan B lifetime supply. She's a whore, a whore, gave head since middle school. Only pedophiles in denial. Think she's anything worthwhile. Her infertile lifestyle drive. She saw Ramona Flowers and felt so empowered by a movie made in Hollywood. It's sad to think she's someone's daughter, like a lamb to the slaughter. But honestly, I'd still hit if I could.